5555, solo 12, livre à direita, chame no 211. 1211, livrando à direita, 5555. Vento no 90 graus, 0 metros de nós, livre decolagem, pista no zero. Decolou zona 4, chama controle 198, bom voo. Obrigado, boa noite. Amador, uma boa noite, eu papagão gosto, Tango Vitor 5, Alfa. Torre Salvador, tá 3178, baixado e travado, visual com a pista. Ciente, livre pouso, pista no zero. Vento 220 graus, 079. Autorizado pouso, pista 10, 3178. Tá 3178, só luz 20, livre à direita, chame no 211. 21, tá 3178. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, próximo ponto de espera no zero, pronto. Rio 5972, boa noite, Alinda, cola pista no zero, vento 21 no zero grau, 05 nós. Alinda, cola 10, 5972, decolou os 26, chame o controle 1998, bom voo. Controle 198, boa noite, obrigado, Rio 5972. Você na 6212 na escuta da torre. Você na 6212 na escuta da torre de Salvador. Xané 6212, final embaixo da base. Xané 6212, livre pouso, pista no zero, vento 190 graus, 04 nós, check trem. Baixo da base. Baixo da base. Voo 1-7-2-3-2-6-6-2-3, boa noite. Boa noite, 1-7-2-3, continue a aproximação número 2 para pouso. Salvador, partida 4, boa noite, holding point, runway 1-0. Roger, Europa 084, hold position. Position, Europa 084. Chame a 212, solo os 29, libre a direita e chame no 211. Zona. Bono 723, livre pouso, pista no zero, vento no 90 graus, 0,612 de nós. Livre pouso no zero, baixado cercado, 723. Salvador, o Patatão, o Tango Victor, interceptou o curso do localizador. Sim, Oscar Tango Victor, intenções 17. Afirmativo, solicito a partida presente, cancelamento, prosseguir para 17. Sim, Oscar Tango Victor, cancelado 3-1, reporte base pela direita no 7. Reportará na base vazia, então o Oscar Tango Victor. Europa 084, clear to line up and wait to runway 10. Line up, wait, runway 10, Europa 084. Bono 723, solo 33, livre à direita, chame no 211. 1211, confirmo. Afirmo, no 211. Obrigado. Europa 084, clear for takeoff runway 10, wind 250 degrees, 05 knots. Clear to takeoff runway 10, Europa 084. Tango Victor, da base para o final do ano 7, informa que após pouso, o procedimento vai na base. Oscar Tango Victor, ciente livre pouso no 7, vento noite 0 graus, 0,612 de nós. Ciente, baixou, travou, Oscar Tango Victor. Tropa 084, airborne at 34, call 119 at the small 8, have a nice flight. 119-87, good night. Oscar Tango Vitor, solo 36, back track, reporte livrado. Oscar Tango Vitor copiou a torre. Oscar Tango Vitor, solo 36, back track, reporte livrado. Estou visual já com back track. Papapá, Charlie, Oscar, Alfa, a linha e decola, pista 1-0, vento 2-1-0 graus, 0,612 de nós. A linha decola 1-0, Charlie, Oscar, Alfa, sim. Oscar Alfa decolou 39, chama controle 198. 198, obrigado, Banch. Torre Salvador Azul, circuitando, já no mundo. Está próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Tente Azul 5001, na linda cola, pista no zero, vento no 90 graus, 08 nós. A linda cola da 10, 5001. Good night, trip 5216, approaching hold point. Roger, trip 5216, hold position. Roger, hold 5216. Torre, boa tarde, boa noite, gol 1868, na final, baixou e travou, 1.5 milha. Boa noite, gol 1868, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguardando. Livre pouso no zero, vento no 90 graus, 08 nós. Livre pouso no zero, voo no 868. Azul 5001, decolou 47, chame controle 198, bom voo. 198, grato, bom trabalho. Trip 5216, clear to line up and wait to runway 10. 5216, lines up and wait. 1868, Solos 49, Libra Direito, chame no 211. 211, vou no 868. Trip 5216, clear for takeoff, runway 10, wind 210 degrees, 05 knots. 5216, rolling. Rio 9810, boa noite. Boa noite, Rio 9810, ali mantém, pista no zero. Ali mantém no zero, Rio 9810. Trip 5216, decolou 51, chama o controle 198 AF. 198, 52, para mim. Foi Salvador, gol no 098. Baixou e travou, estabilizou. Gol no 098, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 098. Rio 98 no zero, livre decolagem no zero, vento 220 graus, 05 nós. Iniciando no zero, 98 no zero, Rio. Gol no 098, livre pouso no 0, vento no 90 graus, 07 nós. Livre pouso no 0, 098. Rio 98 no 0, decolou 53, chame o controle 1998, bom voo. 098, bom serviço. 098, solo 55, Libra direito, chame no 211. Direito 211, 09. China 6224 Tower, I'm just receiving, I'm not receiving, okay? Readability is 1. Tower, how do you read me now? 5 now, China 6224, are you ready? Yes, ready for departure, holding short of 1910. China 6224, clear to line up and take off runway 10 and 190 degrees 08 knots. Roger, clear to line up and take off on 910, channel 6224. Estamos 3600, continue a aproximação, aguarde pista livre. 3600. Livre pouso no zero, vento 200 graus, 05 nós. Livre pouso no zero, 3600. Ana 6224, Barnett 58, call 119.8, have a nice flight. Departure control 119.8, Ocean 6225, good evening. Salvador, boa noite, gol 1134, ponto espera pronto, visual para a nave na curta. Boa noite, gol 1134, após a passagem da Airbus na curta final, a linha mantém, pistão no zero. Após a passagem da Airbus na curta final, a linha e mantém na cabeceira 10, gol 1134. Solo 00, Libra direito, chame no 211. 1134, livre da colagem 10, vento 190 graus, 059. Autorizado da colagem 10, 1134. Voo 1134, decolou 01, chama o controle 1198, bom. 1998, uma boa noite. Voo 9250, prossiga. Já tem autorização? Negativo, ok? Aguarde a autorização com o solo em 1211. Ok, chama o solo. Oi, Salvador, boa noite, eu tá 3152, uma milha de Simbra, baixada e travada. Change ao 3152, livre pouso no zero, vento 190 graus, 0612 de nós. Ciente, livre pouso para o tá 3152, obrigado. São 3152, solo 06, livre à direita, chame no 211. Direita, 12111, boa noite. Ponto espera, pronto, voo 9250. Voo 9250, Alinda, cola pistão no zero, vento 220 graus, 079. Alinda, cola 9250. Salvador, boa noite, azul 4 no 07, final pistão no 0. Azul 4 no 07, continue a aproximação, aguarde pista livre. Azul 07, gente. Alinhado iniciando no 9250. Livre decolagem, vento 2 no 0 grau, 079. Azul 4107, livre pouso no zero, vento 220 graus, 059. Livre pouso no zero, 407. Voo 9250, decolou 09, chama controle 1 no 98, bom voo. 98, bom. Azul 4107, chame no 211, solo 211. 211, solo 207, certo?